vida, filhos feitos de amor. Todo verbo que é forte se conjuga no tempo, perto, longe, onde for. Você não sai da minha cabeça, minha mente boa. Você não sai, não sai, não sai, não sai. Você não sai da minha cabeça, minha mente boa. Você não sai, não sai, não sai, não sai. Entre céu e firmamento existe mais coisa do que julga o nosso próprio pensar. Não sai, não, não sai, não sai, não sai, não sai. Teu sol não brilha por mim. No céu de estrelas multicolores existe uma que eu não colori. O que é que eu vou fazer agora se teu sol não brilha por mim? No céu de estrelas multicolores existe uma que eu não colori. Sorte, sorte na vida, filhos feitos de amor. Todo verbo que é forte se conjuga no tempo, perto, longe, onde for. Você não sai da minha cabeça, minha mente boa. Você não sai, não sai, não sai, não sai. Você não sai da minha cabeça, minha mente boa. Você não sai, não sai, não sai, não sai. Entre o céu e firmamento existe mais coisa que julga o nosso próprio pensar. Que vaga contra o vento e aquele sentimento de amor.